Jacinto entrou pela ponta direita, pode ser a jogada do gol, vai levantar, levantou para Renato, vai marcar, atirou de cabeça, voltou para Renato, atirou e gol! Gol do Grêmio, Renato! Corre! Atira-se de joelhos diante da torcida das sociais. Cruzada de Alcindo pela ponta direita. A cabeçada do Renato já era para entrar. A bola bateu na cabeça do Gilmar. Voltou para o Renato aí com o pé direito. Ele tocou uma bomba rasante no canto. Grêmio 1 a 0. 15 minutos e 15 segundos. Sérgio Boas, Grêmio 1, Lajadense 0. Promessa cumprida do atacante Renato. Ele prometeu um gol e a promessa está cumprida. Alcindo, grande jogada pela ponta. Foi para o fundo, cruzou. Gol sofrido do Renato. Já no carrinho do Juninho no começo do jogo, quase ele marcou, lançamento do Wilson, quase ele marcou, cruzamento do Alcindo, duas vezes ele tentou, o Grêmio fez 1 a 0 e agora Grabowska só não pode parar. É o 27º gol do Grêmio no Gaúchão, o segundo de Renato, seu terceiro em 91. O Grêmio vai para 3 pontos, assumindo a liderança da chave 4.